Começa agora o podcast Banco de Cérebros. Por favor, depois das 5 da tarde, depositar os cérebros pelo buraco na porta. I'm a scat man. Aqui é o Gilzão. Em 1994, em uma mesma sexta-feira, eu estava esperando meus pais dormirem para assistir Sexta Sex na Band, na sala. Adorava Sexta Sex. Aqui é o Lucian. E em 1994, eu já gostava de cinema. Aqui é o Walter Rezende, e em 1994 o dólar ficou 1-1, aí amigão, meti o pé na estrada, ganhei o mundo. Foi pra Disney? Não, bem melhor. Eu tinha 22 anos naquela época, já não tinha mais idade pra ir pra Disney. Sendo que em 84 você tava sendo preso, 10 anos depois você tava, né, seu pai. Eu era um forasteiro, um bandoleiro, né? Um aventureiro. E aqui a Rafael Tekken Rush desse podcast, em 94 não era nem feto. Não tava nem na imaginação do seu pai ainda? Não tava nem na imaginação. Aliás, acho que dos filhos eu sou o único que não era planejado. Pois é, curiosamente o melhor de todos. Enfim, estamos começando mais uma edição do podcast Banco de Cérebros. Eu estou aqui com o Gil, o Walter e o Lúcio. E finalmente nós chegamos à edição de 1994, comprometido, como a gente havia feito a de 84, né? Agora estamos indo, avançando 10 anos depois. Nossa, quando você falou edição 1994, eu achei que eu tinha que ouvir 1993 edições passadas. Deus. Aí, cara, a gente seria o podcast com mais edições, sabe, na internet brasileira. Ah, era no Guinness já. Já tava no Guinness. Nós estamos aqui, vamos falar sobre o ano, sobre as músicas, sobre os filmes, sobre as séries, sobre os acontecimentos que aconteceram na TV, depois no esporte, enfim, todo esse tipo de coisa. Qual é a maior lembrança de 84? Gil, qual que é a sua maior lembrança de 94? O que você tava fazendo? Eu tinha 10 anos. Já tava brincando? Se brincava. Eu tenho 4 principais lembranças de 94. Bom, a morte do Ayrton Senna. O Ayrton Senna acho que era o ídolo de todo mundo. Todo mundo acordava cedo no domingo pra assistir Fórmula 1. Então, cara, criança chorar por causa de um cara que corria na televisão. Ou se via o tempo todo, sabe? Pô, cara, foi comoção nacional em 94. Foi uma parada, né? Parou, até a Terra, o Brasil parou. A Copa de 94, né? Porque foi a primeira Copa que eu tenho lembrança dela completa. 94 foi meu primeiro beijo. Olha só, qual que era o nome dele? Era ela. Era ela? Ah, não creio. O nome dela era Lívia. É legal que ele tá falando baixo, porque ele, né, nos dias de hoje, ele é um rapaz. Casado, né, velho? É um pai de família, então ele não pode. Tá com ciúme de um beijinho de 10 anos de idade, sacanagem. Sim. Não, mas por precaução, né? É. 94 também, o Palmeiras, que é o time que eu torço, foi bicampeão brasileiro. Olha só, cara. Cara, teve tanta coisa em 94, cara. Eu lembro do Plano Real. Foi quando eu comecei a comprar revista em quadrinhos. Tem muita coisa em 94. Eu não consigo destacar Não consigo destacar algo assim, sabe? Que é o top. Cara, eu tinha 8 anos. Eu lembro da Copa, lembro da morte da Ayrton Senna. Mas outras lembranças assim, eu não lembro de muito mais coisa, não. Cara, eu lembro de uma parte de coisa em 94. Estranho, né? 94 foi o ano que meu pai comprou o primeiro videocassete de casa. E aí, cara, 94 foi o ano que meu pai foi à falência por causa de locadora. Sem brincadeira, a gente alugou o Máscara, o Rei Leão. Nossa, Máscara. Lembro. Ducks 2, nós somos os campeões, aquele de rock. É, D2, nós somos campeões. Alugamos aquela porra umas 200 mil vezes. Isso não rebobinasse, tinha que pagar uma grana extra lá, né? Isso aí deve ter... Eu ficava brava quando não rebobinava. Eu lembro que eu assisti nesse ano o Máscara e o Sombra, cara. Eu achei muito legal. 94 foi o ano que saiu o filme do Street Fighter? Foi. 94? Foi em 94. E eu só fui assistir anos depois e é um lixo, cara. O filme do Mario também, velho. Cara, 94 foi foda. Meu pai queria. É sério, meu pai ficou maluco, gente. Quem que alugou de filme? Eu quando. Eu só arrumei um videocassete no final dos anos 90, acho que foi. Só que eu arranjei uma locadora que a locação era um pila. Locava 10 filmes no final de semana pra garantizão. Cara! Era 4 pau, cara. 4 pau. Cara, lançamento. Um real? Um real, cara. Me acabei. Era do plano meu VHS Minha Vida, que era muito barato, cara, muito barato. Não existe, cara, não creio. Cara, tô te falando, foi entre 99 e 2000, cara, uma locadora assim pequenininha, mas tinha um acervo bacana. Daí era um pila, cara. E você assistiu Street Fighter? Eu? Nela, é, e você logou nela. Não, já foi depois, né, cara? Eu já tinha assistido Street Fighter, esses filmes aí de 94, eu já tinha assistido. Porque eu lembro, eu aluguei Street Fighter legendado ainda, e eu era uma criança, eu não entendia nada assistindo o filme. Deve ser por isso que eu achava que era legal até assistir recentemente. Ó, aqui em casa era complicado, viu? 94 meu pai comprou o VHS, e cada 10 anos. Aí em 2004 ele comprou o computador, em 2014 ele assinou TV a cabo. E DVD nunca? 2004 foi DVD e computador. Ah, tá. A gente tá esperando chegar 2024, tá ligado? Pra comprar. Aí se ele compra um iPhone pra ele, tá ligado? Uma coisa. Há 10 anos tem uma tecnologia nova. Tá? O Jusão é sempre o cara da uma tecnologia atrás, né? Sempre é, velho. Pobre é uma desgraça. E é legal que a gente tá falando sobre cinema. Tipo assim, olha a lista de filmes: Pulp Fiction, Street Fighter, Super Mario, Entrevista com o Vampiro, Rei Leão, Um Sonho de Liberdade, Forrest Gump. Os Batutinhas, Don Juan de Marco, é o último filme do... Último filme do Marlon Brando. Do Marlon Brando? Exatamente. Cara, eu nunca assisti com o Johnny Depp. Cara, pô, filme muito bom. O Johnny Depp quando ele tinha pegadinha de galã, né? Que hoje... É... Não, cara, sabe o que é pior? É que, tipo assim, eu acesso de vez em quando uns sites aí de dicas, né? De tipo, de sedução e tudo mais. E esse filme é listado, cara, em várias dicas listas de sedução, filme. Você acessa? É, eu também tipo... entendi isso. Você entendeu também, né, Mota? Sempre que entendeu, né? Tá difícil, meu filho. Deve estar complicado aí na cidade, né, cara? É uma fase. Tem 300 habitantes, 50 mulheres, é difícil. Então, cara, você tem que ter um diferencial, né? Se você não conseguir se garantir aqui, meu amigo, não tem como. E aí, esse filme é listado todas, sabe? Todas as listas de melhores filmes, de exemplos de como agir. Está cara, só pra você ter uma ideia, tem uma cena que ele faz a mulher gozar só pegando nos dedos dela. Caraca, eu acho que se um dia chegar nesse nível, eu não preciso fazer mais nada, cara. Ah, esse meu poder esmalega. É o Obi-Wan Kenobi da putaria, gente. Exatamente. Você falou de filme. Sim. Em 94 teve o D2 lá, nós somos campeões de Og, que eu falei que aluguei pra caramba e meu pai quase infartou. Essa eu nunca ouvi falar disso, cara. Pô, tinha Emílio Esteves, o filho do irmão do Charlie Sheen lá. Ó, em 94 tem um filme de super-herói. Blankman. Puta que pariu, os irmãos Wayans. Do Damon, esse daí, né? Damon, né? É o único legal dos Wayans, assim. O único, sabe, o Mori. Crianças, né? Que ele faz. É o patrão das crianças, exatamente. Lembra que ele tinha, engraçado tipo... mesmo, né? É, cara, eu não assisti esse filme desde a época da Sessão da Tarde. Eu não lembro nada dele. Ele é muito engraçado, cara. Ele parece ser muito engraçado. Eu lembro que ele tinha, tipo, um negócio pra se locomover nos trilhos. Aí ele ligava aquela porra, fazia um barulhão. São vários, né, na verdade. São 7, 8 irmãos. Eu sei que eu conheço 4 irmãos, né? Que é ele, aí tem o outro cara, que é o Kenan. Tem o Damon, o Kenan, o... É que tem os dois mais novos que fazem as Branquelas, que fazem os filmes juntos. É, exatamente. Tem um outro, que é mais velho também, que inclusive nesse mesmo ano, em 94, ele fez um filme chamado Tira Sem Vergonha, uma coisa assim. Exatamente. Só que esse é mais sério, velho. Esse cara é mais sério, ele não é... Esse irmão deles é o que dirige os filmes agora. É, isso mesmo. Foi o último ano de carreira do... Rick Moranis também, eu acho, que depois de 94 nunca mais vi em filme nenhum. Rick Moranis, me refresque minha mente. Rick Moranis, e Querido Encolher as Crianças. Puta, cara, que pena. O último dele foi o Querido Encolher a Gente, né? É, eu sei que em 94 ele fez o Pequeno Grande Time. 94, mano, tem um Rei Leão, cara. Rei Leão, cara, eu nunca assisti. Nunca assistiu? Não, desvio de caráter. Deus. É engraçado como o Shakespeare, né, tá na nossa cultura aí de maneira maciça, né? Porque o Rei Leão, que é uma releitura, né, de Hamlet, né, uma... também tá presente, o Shakespeare tá presente em várias outras coisas, né, do cinema. Romeu e Julieta, né, que inclusive tinha as sketches lá dos Trapalhões, né, que o Mussum era a Julieta, que eu acho que era a melhor interpretação de Shakespeare, mas o Rei Leão naquela época, né, chegou para reforçar bem isso mesmo, né, das adaptações, né, da literatura clássica, né, pro cinema de animação, que depois teve outras coisas, né. O Corvo também é de 1994, não é? O Corvo com Brandon Lee. E exatamente, que ele morreu no set de filmagem, né? Sim. Que até hoje eu não sei como é que a arma tava carregada aqui. E o pai dele morreu do mesmo jeito, né? Não, na verdade o Bruce Lee morreu na choque anafilático. É, ele tomou aspirina e... Rolava um boato que o pai dele, antes mesmo do Brandon Lee morrer, rolava um boato que o Bruce Lee tinha morrido dessa maneira, mas isso só profetizava como morreria o filho, mas não foi no set mesmo, não. Alguém deve ter vacilado, colocado uma arma de verdade lá, cara. É, o que eu lembro, é muito na época, né, a minha lembrança é a da época que foi preparado a arma com festim, só que quando você prepara o festim, você coloca muito mais pólvora do que você colocaria se fosse, né, para usar um projétil de verdade. Sim. E no cano tinha algum metal, alguma coisa que com um disparo muito mais potente, né? O metal, que não era um projétil, mas era um metal, estava no cano, acabou ceifando, né, a vida do Brandon Lee ali. Agora, eu não sei, essa história, eu acho que ele comeu a mulher de alguém ali do set de filmagem, porque essa história não fecha. Não procede, não, né? Não. Uma e 55 da tarde, horário de Brasília. A doutora Fiandre comunica que às 6:40 da tarde, horário da Itália, 1:40, horário de Brasília, o coração de Ayrton Senna da Silva parou de bater. Ayrton Senna morreu. Caraca, agora que eu lembrei, True Lies é de 94. Nossa, True Lies, é bom pra caralho. Entrevista com o Vampiro é de 1984 ou não? Com certeza. Primeiro filme que eu comprei. Cara, e é curioso que a gente tava na nossa cabeça, né, tava fresco, o filme do Drácula, né, do Coppola, que era de 1992. Drácula de Bram Stoker? Exatamente. É bom pra caramba. É do caralho, assim. Caralho. E ele... Porque antes disso, era a escola Jack Palance e Bela Lugosi, né, de filme de vampiro. Aí veio em 92 o filme do Coppola, né? E em 94, quando chegou a entrevista do vampiro, todo mundo falou: será que rola, né? Tal, o Tom Cruise, o Antônio Bandeiras, o Brad Pitt e tal. E mais provou que realmente era muito foda, né? E aí naquela época eu percebi que ter vida eterna era uma merda, né? Porque a menininha lá, qual era o nome? Era a Cláudia, né? Que era, isso, que era a vampira. Ela tinha 100 anos de idade e nunca tinha trepado, né? Tipo, pra romper o ímã dela, precisava de uma estaca de madeira. Só podia ficar assistindo, né? Essa aqui é lubrificar, mas, ó, com água dentro. No livro, a personagem, ela é mais nova ainda. É mesmo. Mais nova ainda. E assim, a galera reclama bastante dos filmes de hoje em dia, em que o cara brilha na luz do dia. Falando que eles pulam filmes de viados, caramba. Mas vai assistir Entrevista com o Vampiro. Vai lá, vai. A gente começou a assistir em casa, né? Quando os caras quase começaram a se beijar, o pai falou: ligou a televisão. Falou: putaria. Ok, garoto, chega, já viu? Chega essa porra. Vai dormir, grisada. Homem com homem da lobisomem. Ah, essa menininha é a Kristen Dunst, que fez a Mary Jane depois na primeira trilogia do Homem-Aranha. Foi. É ela, é a Kristen Dunst. Ó, menção honrosa, 94, Desejo de Matar, parte 5. É o último, né? Não, a sinopse é a mesma de todos os outros filmes. Matam alguém ou estupram a mulher dele e ele vai lá se vingar? Com certeza. É. Não muda muita coisa, né? A evolução não é tão... Não, cada filme ele se vinga de alguém, tá ligado? Eu não acreditava, pá. Sim, em um lugar diferente. Se ele não tem motivo pra se vingar, ele faz uma amizade, matou a amizade que acabou de fazer. Esse maluco só se mudar pra vizinhança barra pesada também, né? É. Ó, 94 teve Perigo Real Imediato, com Harrison Ford fazendo o papel do Jack Ryan. Jack Ryan, cara, é uma franquia que eu não fazia ideia que tinha vários filmes. Cara, é foda, é muito foda, cara. E é, inclusive, o único filme que presta do Ben Affleck, que é, na minha opinião, é o A Soma de Todos os Medos, que ele faz Jack Ryan. Caraca, Jack Ryan, então, tem vários filmes, né? Tem o Sean Connery também. É, o Caçado ao Outubro Vermelho, que é o Alec Baldwin que faz o Jack Ryan. É, cinco bacana filmes. Esse filme pra caralho. São cinco filmes. Isso. Dois com Harrison Ford, um com Alec Baldwin, né? Isso. Sim. Pegando Jack Ryan com base, né? Aí tem o Ben Affleck e tem o mais novo agora com o Capitão Kirk novo lá, o Chris Pine. E aconselho todos a lerem, que é bom pra caramba. E muitos dos filmes que eu acho mais fodas, assim, são os 94, cara. Pulp Fiction é maravilhoso. Pulp Fiction é fantástico, cara. Que é o filme que desfibrilou ali a carreira do Travolta, né? Porque eu tava ali no... Na merda, né? Tava ali. No ostracismo total e absoluto. E na época, hoje em dia é muito comum, né? A gente já viu muito filme do Tarantino, mas na época, o lance do filme fora da cronologia, né? Foi óbvio, não era inédito no cinema, mas foi bastante inovador, assim, né? Trouxe aquilo pra gente de uma maneira muito diferente ali, né, cara? Eu acho foda esse filme. E você vê como o ano é sinistro em relação ao cinema? Vários filmes fodas que a gente vai lembrar aqui são de 94, e vários filmes ruins que são de 94 a gente também lembra, e eu tô pra te falar que a gente lembra inteiro. Double Dragon. Karate Kid 4, tá ligado? Sim. Puta, nossa, isso é muito ruim. Existiu Karate Kid 4? Existiu, cara. Hilary Swank. Sim, Hilary Swank. Highlander 3, o Feiticeiro. O Highlander 3 ainda é melhor que o 2, cara. É, porque o 2 eu já falei pra você, até falei pra você no podcast, né? Ele não é continuação do 1, é uma história diferente. Sim. Continuação do 1 é o Highlander 3, velho. É uma zona essa porra. Sim. Júnior, aquele filme que o Schwarzenegger tá grávido também, essa porra. Puta que pariu, nossa, isso é muito ruim. Agora, Double Dragon, vocês me trouxeram uma lembrança, velho, muito lindo. Por que você se vestiu como Double Dragon, sabe? Eu gravei esse filme e assisti ele direto, tá ligado? Sim, em looping, né? É, um Tiro da Pesada 3, cara, que eu gosto pra caralho, mas é ruim. Dizem que é muito ruim, cara, nunca prestei assistir. Eu gosto bastante, cara. Cara, eu acho o mais fraco dos três, com certeza, né? Os Flintstones, cara, lembra? Os Flintstones, o filme? Ele tinha os efeitos terríveis, primeiro, cara. Né? Era de cagar sangue os efeitos visuais que tinha naquele filme. Muito ruim, cara. Cara, teve um filme, foi de 1994, foi um filme produzido pra TV. Tenho quase certeza disso, que foi produzido pra TV, que chamava Nação do Medo. Sim. Ele criava uma realidade paralela ali se os alemães tivessem ganho a Segunda Guerra Mundial. E é muito bacana. Os Estados Unidos tinha se retirado, ele tinha ganho, né, do Império Japonês, todos os entraves bélicos lá da época, mas a Alemanha ganhou a guerra. Então é muito bacana, né? Um filme de realidade alternativa muito legal. A produção não é lá grandes coisas, né? Porque o filme produzido para TV, né, não tem muita grana. Em 1994 meio sofrido, mas é um filme bacana, cara. Certo, cara. Boa dica. O Forrest Gump não é de 1994? O Forrest Gump é. Exatamente. Esse ano tá comemorando 20 anos, né, do Forrest Gump, desses filmes. Eu me lembro que ficou, eu acho que quase uns 8 meses em cartaz esse filme. Os cartazes no final da temporada estavam todos amarelados, assim, porque ficou muito tempo mesmo nos cinemas. É porque naquela época ficava todo esse tempo. Hoje, no máximo, 2 meses, acho que é. Ah, tem que fazer muito sucesso, né? Pra tem que fazer muito. 2 meses, assim, é. Ah, eu lembro também de outro filme de 1994, que foi o 4 Casamentos e um Funeral. Um Funeral. Com o Hugh Grant, né? Sim, foi o filme que, né, mostrou o Hugh Grant ao mundo. Exatamente. É. E logo, não sei se foi no mesmo ano, no ano seguinte, ele foi preso levando um boquete dentro de um carro, né, numa via pública. Aí todo mundo brincava com a história, falava que o nome do filme era 4 Cruzamentos e um Sexo Oral. essa história. Escolinha do Professor Raimundo. Se vocês unificam os Países Baixos. Na vizinhança do umbigo. Baltazar da Rocha, Armando Volta, Batista, Seu Peru. Escolinha do Professor Raimundo, aula noturna, hoje, depois do último capítulo de Fera Ferida. Globo e você, tudo a ver. Mas o Walter, aproveitando que você já tá aí falando e tudo mais, qual que é a sua maior lembrança de 94? Afinal, dos que estão aqui, eu acho que você é o que mais estava, né, anarquizando, com 20 anos. Pois é, eu tinha 22 anos na época. Eu lembro bastante da Copa do Mundo, né, nos Estados Unidos, que o Brasil foi campeão. Eu lembro muito do Plano Real, assim, porque na época eu já estava no... Eu trabalhava já há algum tempo, e aquilo mexeu bastante, assim, né, com quem estava ativo economicamente ali, assim. Sim. E eu não sei se vocês se lembram, que antes, né, era a moeda era o... Cruzeiro Real. O Cruzeiro, né, antes foi o Cruzado. Então, quando o Real entrou, trocaram todas as cédulas. Eu lembro que o Banco Central não avisou os bancos, os caixas eletrônicos não funcionavam, aquele formato de célula novo. Foi uma loucura foda. Exatamente, que foi nesse ano, né? Foi isso, foi em 1994. O tamanho da cédula mudou. E eu acho que o que marcou mais para mim foi o início da operação comercial da internet no Brasil, né? Que foi quando... você começou a comprar, né, os planos de internet, né, dos provedores, as empresas começaram a vender os kits multimídia, né, que você comprava e levava para sua casa. Eu fui numa loja, comprei um computador Itaú Tech. Eu lembro que eu dei um rim como parte de pagamento, que era muito caro. E tá falando figurativamente. Exato. Ah, tá, ainda bem. No Brasil não podia ainda não pode vender órgão, né? Mas sim, talvez isso aconteça. Aí eu levei pra casa lá o Kit Kid e tal, o Tech. Eu falei, fantástico, vou ligar, eu vou acessar a internet. Botei no. Na época não tinha conexão banda larga, liguei lá e nada aconteceu porque era tudo muito lento, né? Tudo. Fotografia. Caraca, imagina. Cara, eu vou te falar aqui, ó. Era muito. Em 2002, muito... quando eu fui ter essa internet pela primeira vez em casa, eu já achava lento. Imagina você em 94, cara. Cara, foi terrível. Puta, foi terrível. Assim, muito ruim. E era mega broxante, assim, né? Então... horas pra baixar uma fotinha, né? Uma fotinha pra você curtir a noite. Exatamente. a masturbação em 1994 era ruim, cara. Porque você tinha que... Era só com a Playboy. Exatamente. E, pô, e o Sexta Sexo, Cine Privê? Sexta Sexo. Tinha esse artifício televisivo também ali. Banheira do Gugu lá, velho. Ula, ula, ula, rei. Tudo isso passava na televisão brasileira no domingo à tarde. E Luiz Ambiel. Você ligava a televisão, tava lá uma bunda na tua cara. Viva o Brasil. É porque na época o domingo era animado, né? Não é porque tinha entretenimento pro domingo. Hoje em dia é um pastor com um chapéu gigante, né? Que tá nesse horário na televisão. Mussum morreu em 94? Morreu. Mas é que... eu vou tomar um copo de cachaça aqui, velho. Vou tomar um copo de mé. Aí sim, hein? Ô, Lúcia, você chorou pela morte do Senna? não chorei, porque... Damon Hill. O Damon Hill era piloto em 94. Que podre, cara. É assim, eu lembro. Só os mais velhos entenderam. Cara, eu tô boiando, cara. É que o Damon Hill era o cara que tava disputando com o Senna na época. Cara, quando o Senna morreu, várias piadas, velho. E eu caí na loucura de falar logo depois do... que ele morreu, eu tava aquela consternação nacional toda, e eu caí na loucura de falar pra um fanboy que o Nelson Piquet era muito melhor que o Senna. O cara que tinha arrebentado a porrada. Ele queria mesmo. Agora, ó, eu trombei na abertura da Copa o Emerson Fittipaldi em São Paulo. Aí eu parei pra tirar uma foto, né? Aí eu mandei assim, porra, Emerson, meu sonho sempre foi tirar uma foto com o campeão de Fórmula 1, mas o Senna morreu, vai você mesmo. Não, ele riu, achou que era piada, levou, né? Esse cara é do CQC, deixa aí. Era piada mesmo, né? Ele deu risada, batemos um papo, o nariz dele parece um, velho, parece o nariz da vovó Mafalda, tá ligado? Olha que zoado, cara. Sabe quem é que morreu em 94? Terence Young. É, dirigiu alguns filmes da série James Bond. Foi. Tá aí Dr. No, por exemplo, que é o primeiro filme da série. O Walter Lantz morreu também, né? O cara do Pica-Pau, o produtor lá. O produtor não, ele foi... Criador, né? É o criador, exatamente. É o Walt Disney obscuro, né? César Romero faleceu no ano de 94. César Romero. Caralho, Coringa. Quanto falecimento foda em 94? Foi, cara. E tem gente que fala ainda de 2014. Cara, o 4 é cabalístico? O 2004 foi... Eu não sei, em 2004 aconteceu alguma coisa? Porque, tipo... Eu tô vendo o ator Raul Julia, que o Sônia Braga, que chamava, acho que Amazonas em Chamas, mano. Amazonas em Chamas. Ele também o Street Fighter, né? Ele é o... Então, cara, ele morreu por causa do Street Fighter. Pessoal, não, pode... ele tava doente quando ele fez o Street Fighter. É, ele tava doente, tá tudo... Não, o filme matou ele. Vamos ser sinceros. Consumiu. Consumiu, subiu todo o talento. Ele tava magrinho no filme. É ele, né? Ele, pra quem não conhece, Street Fighter, ele fez o Family Adams. Ele é o Gomes. Ele tava em saltos mortais no filme. O Family Adams é muito bom, velho. É, esses dias eu tava assistindo, cara. Que filmezinho gostoso de assistir, né? Sim, os dois são muito fortes. Gostoso? Diz ele gostoso, eu digo que são muito bons. Lá vem ele. 94 e o Balconista. Puta, esse Kevin filme Smith. Bacana, cara. Pô, do Kevin Smith? É. Caraca. Do Kevin Smith mesmo, uma comédia, assim. O Kevin Smith era... eu não entendo nada de quadrinho. Vocês que são especialistas no assunto. Ele era da Marvel ou da DC ou alguma coisa assim? Cara, eu não lembro se nessa época ele já escrevia. Eu sei que ele escreveu bem mais pra DC, porque como eu sou DC-nauta, né? Uhum. Ou DC-net, ou sei lá o quê. Eu conheço mais o que ele fez pra DC, assim, mas na Marvel eu já não lembro. Mas acho que ele fez alguma coisa também. Eu sei que nessa época. Não, pro final dos anos 90, ele tava escrevendo o roteiro pro filme Superman Lives. Tá ligado? Superman Lives, que é o filme do Tim Burton que não deu certo. Uh-huh. Ainda bem. Isso. E o Balconista foi filme. Independente, tá ligado? Era independente, não passou no circuitão, passava ali no. Na época no. Hoje em dia do Itaú, como é que chamava o banco que era? Espaço Unibanco? Espaço Unibanco, exatamente. Passava só nessas salas. Eu fui assistir, era muito engraçado mesmo. Porque geralmente a comédia, eles pesam muito a mão, né? As comédias de blockbuster, assim. E o Balconista é uma coisa mais suave, legal pra cacete. Copa 94! Gol! Brasil! Chegamos lá, estamos na final. Agora é a Taça na Raça Brasil. Vamos gritar juntos, Brasil, tetracampeão. Amanhã, Brasil e Itália, ao vivo. É bola na rede, é pura emoção. Todos juntos vamos pra frente, Brasil. Levante a taça mais uma vez. Em 70, você comemorou o tri com a Globo, em cima da Itália. Agora, vamos buscar o tetra. Vamos torcer juntos. Brasil e Itália, ao vivo, amanhã, a partir de 3 da tarde. Copa 94, a Globo é mais, é muito mais Brasil. Ô galera, continuando com o obituário aqui, infelizmente... John Candy morreu no ano de 94. Oh, John Candy, cara. John Candy era foda, cara. Ele morreu, o último filme dele foi Jamaica Abaixo de Zero, não foi? É muito bom. Eu não sei, cara. Isso eu nunca assisti. Inclusive de 94. Demais. Né? Uma das melhores comédias que eu vi é esse Jamaica Abaixo de Zero. Eu acho muito fantástico. Lembrei, eu tinha citado no de 84 no podcast o filme que. Junto com o Steve Martin. Antes só do que Mal Acompanhado. Exatamente. Exatamente. É do John Hughes, eu fui ver. É muito bom também. No Natal, né? Que eles Sim, exatamente. Eu lembro de vários filmes do John Candy. John Candy. Ah, vocês falam do John Candy voltando pra casa do Natal? Não Esqueceram de Mim 1? Ele é de uma banda de polka que dá carona pra mãe do McAllister lá, do menino. Do Kevin. Pra voltar pra casa. Sim, exatamente. Ele fala assim, você conhece o não sei o que lá, a Polska? E o puta que pariu Polska? E o não sei o que Polska? Lembra? Não sei se vocês gostam de literatura beatnik, mas acho que um dos maiores escritores beatniks que o planeta já teve, né, o Charles Bukowski, ele morreu nesse ano, em 1999, eu de leucemia. Eu lembro que eu estava internado no hospital e eu estava com pneumonia, eu peguei jornal. Um jornal que eu sempre roubava na recepção do hotel, não, né, do hospital. E aí eu vi a morte dele, puta, eu gostava do cara pra caramba. E nesse mesmo jornal, né, em 1994, a Folha tava lançando, eram umas compilações não, eram uns fascículos, né, cada fascículo era um livro, e era o primeiro fascículo, veio um livro de graça lá, que era o On the Road do Jack Kerouac, né, que acabou virando filme há pouco tempo, né, em que ano, em 2012, eu não me lembro exatamente. Qual é o nome do filme? Acho que foi On the Road mesmo, que foi o Walter Salles, né, que dirigiu lá nos Estados Unidos. Sim. Que é um road book, né, depois virou um road movie. Aí eu lembro que eu li, aí eu enlouqueci, ainda no hospital, porque o filme fala de uma viagem de uma costa a outra, né, dos Estados Unidos. Aí qualquer um que lê aquele filme, principalmente se é mais jovem, né, fica entusiasmado. Aí você fala, puta, eu quero viajar. Aí na época, que eu até brinquei na abertura do podcast, era o plano real, né, entrou o plano real, o dólar tava um por um. Eu falei, é agora, tem que ser agora, eu tenho que viajar. Eu tinha um carro, Fiat Uno, vendi, pedi demissão do emprego, peguei toda a grana que eu tinha e fui pra Europa. E fiquei acho que uns 60 dias lá, e de tanto que esse filme, esse livro, né, que depois virou filme, mexeu com a minha cabeça, assim, é muito foda. Vocês que viram o filme, né, o livro é muito, muito bacana também. Eu acho que é uma leitura obrigatória, assim, pra galera que gosta de viajar, que gosta desse tipo de coisa. Assim. Eu fico imaginando, assim, sabe, eu tentando fazer isso, sabe, largar minha vida, virar selvagem na motocicleta. Mas e você, sair pra ir. Eu, hoje em dia, eu tenho 42 anos, eu não posso mais me dar o luxo de fazer isso. Mas não. Você com 17, amigão, você pode fazer a hora que você quiser. Época eu tinha 22 anos. Mas se eu voltar, eu não tenho casa. Ó, só pra avisar, tá? Minha mente desligou quando ele falou literatura, alguma coisa, Nick. Ah, Beatnik. Eu desliguei, velho. Charles Bukowski, o próprio Jack Kerouac, John Fante, essa galera ali dos anos 50, 60, até 70, assim, que escrevia sobre isso, assim. Tarde Maior, tem muito mais emoção. 13h30. Com superpoderes, o Comando Estelar está sempre pronto para defender o planeta Terra de qualquer inimigo. Vocês jamais nos vencerão! Miseráveis! Flashman, de segunda a sexta, 3h30 da tarde. Cara, eu era bem novo, eu sou mais novo que o Jusão um pouquinho. Eu tinha 8 para 9 anos, se eu não me engano, 8 para 9 anos, eu subi 85. Então, assim, eu lembro dos grandes fatos, né, cara? A morte do Senna, a Copa do Mundo. É só as coisas mais marcantes, assim mesmo, que eu tenho lembrança. O vocalista de uma banda que você curte morreu em 94. Na verdade, não. Na verdade, o Kurt Cobain morreu em 94, mas eu não gosto tanto assim de. Eu prefiro. Alice in Chains, Pearl Jam. Quando você falou na verdade Chains, não, eu achei que você era da facção que queria que ele tá vivo ainda. Por exemplo, em 94 eu prefiro muito mais o Megadeth, que tava lançando Euthanasia. Outra coisa de 94, o Bruce Dickinson tinha acabado de sair do Iron Maiden e lançou Posturcaço. Puta álbum. O anterior dele era de 89, eu acho, tinha sido o mais brincalhão, assim, né? Ele não levou muito a sério nesse daí, como era o primeiro da carreira solo dele. Ele pegou e fez um puta álbum, cara. Diz que era muito bom. Tem inclusive a música Tears of the Dragon. Pô, música foda pra caralho. Nossa, cara, essa música é muito boa. Em 94 eu lembro também do grupo Raça, o Teu Chamego. É um nível, né, maluco? Não, parei, virado. Eu lembro que acho que os Raimundos apareceu em 1994. O primeiro disco do Raimundos é de 94. O primeiro é de 94. Eu me lembro de ter visto antes, em Campinas, teve em 1992, eu acho, teve um festival chamado Junta Tribo, que Pegou toda aquela galera do rock daquela época, fizeram um festival dentro da Unicamp e ia ter um show do Kid Vinil. Só que o Kid Vinil se atrasou e não sei o que lá. O que aconteceu? Entrou o Raimundos, tocou quatro músicas até o Kid Vinil chegar pra tocar. Só que eles nem tinham álbum lançado na época. Aí, em 1994, quando eles lançaram o disco, eu falei, caramba, olha aqueles caras da... lá do Junta Tribo estão aqui tocando. O Kid Vinil, provavelmente, ele devia estar pintando a barba, né? Uma coisa que estava bem no auge, quer dizer, não diria que totalmente no auge, mas estava ali ainda firme e forte, era mais do grunge, né, tal. E a maior gravadora, né, que era a Sub Pop, né, lá do Seattle, né, Jack Endino e seus asseclas, né. Eu lembro que em 1994 o Bill Gates tentou comprar a Sub Pop. Foi? Foi, eu não sei o que aconteceu que não comprou. E não sei menos ainda o que deu na cabeça daquele cara pra ele comprar a Sub Pop, que era, né, gravador das grandes bandas, Mudhoney, Ted, Nirvana, Pearl Jam, né, toda aquela galera. 94, acho que se ele comprasse depois não ia ter serventinha nenhuma, porque 94, depois que morreu o Kurt Cobain, e depois acho que teve problemas com a Alice in Chains, o grunge foi decaindo. Em 94, o Nirvana tava já com a Geffen Records, que era desde o Nevermind. Que era da. Era no braço da Sony Music, não era? Eu acho que ainda não. Ela ainda era uma gravadora. Que era o Guns N' Roses, era da Geffen Records também. É, saía, eu lembro que como eles. Os direitos ainda eram da Sub Pop, saía nos discos da Geffen o loginho da Sub Pop pequenininho, mas ainda tava lá no Nevermind, tava desse jeito, tinha essa coisa. Gente, eu tô com vergonha, porque em 94 eu não tinha um gosto musical muito bom, tá ligado? Depois que eu lembro de assistir Sabadão Sertanejo vendo Menina do Netinho. Tô ficando muito envergonhado nesse podcast. O grunge começou a decair aí, mas em 94 ainda teve muita coisa boa do grunge. Eu lembro que tem uma das músicas minhas que é a minha favorita do Soundgarden, que é Black on Song, que é, cara, eu acho uma música sensacional e foi lançada em 94. Que tem um clipe também que eu vou colocar no post para as pessoas verem, que é um clipe completamente surreal. São os caras tocando num chroma key muito bizarro de... Sim, eu já vi o clipe. Pessoas numa... como se fosse um bairro todo psicodélico, com sorrisos gigantes, matando peixes voando. Era, o chroma key não era usado com sabedoria naquela época. Não, né? Era usado, cara. Em vez de efeito especial, eram defeitos especiais. Defeitos, cara. Especiais. Eu lembro, tem uma banda que eu gosto muito, que não tem nada a ver com 1984, que é o Sonic Youth, que tem um vídeo feito com chroma key que é umas coisas mais bizarras, que já parece que foi tirado do cu com um gancho, assim, sabe? Ali pelo cu com um gancho. Singapura, Gian Marcos, Cristina Monteiro, Maurício e Mauri, Donizete, João Paulo e Daniel, Marcelo Augusto, Sula Miranda, Remix Samba, Chitãozinho e Chororó, Olodum, Sabadão Sertanejo, depois da Praça Nossa. 94 foi a época que eu comecei a ler quadrinhos. Inclusive comecei a ler Homem-Aranha. E tava rolando aqui no Brasil, se não me engano, a Saga do Clone. A Saga do Clone de 94? Aqui no Brasil começou assim entre 94 e 95. Ah, sim. Eu já ouvi falar muito mal. Se não me engano, tá? Porque eu tô falando assim que eu comecei a comprar Homem-Aranha, eu comecei a ler quadrinhos mesmo em 94. Sim. Entendeu? E eu lembro que eu comecei a ler pela Saga do Clone. Eu acho que a Saga do Clone, na verdade, foi um pouco mais pra frente, Rafa. Em 94, acho que foi a morte do Super-Homem, que foi acho que os primeiros quadrinhos que eu comecei a ler. Pô, dizem que é muito ruim, né? Não sei. Assim, vai da ótica, tá ligado? A morte do Super-Homem? É engraçado, quem gosta fala que é muito bom e quem não gosta diz que é uma merda. É uma dicotomia muito forte. Exatamente, né? Ou você ama ou você odeia. Que a 94 tem o disco Master of the Rings do Halloween, que é o primeiro com Andy Darius. Muito bom. Tem Soul Survivor, Mr. Eagle, Perfect Gentleman. Também tem o disco Coma Rage do Viper. Foi o último disco de heavy metal que eles lançaram nos anos 90. Depois lançaram em 96 o Pra Todo Mundo, que era um disco meio pop, que não vendeu, ninguém conhece. E aí os caras entraram no hiato, que voltaram só bem pouco tempo atrás a tocar. É, muita gente se fudeu nos anos 90, só foi voltar agora. Por causa do grunge, né, cara? Grunge, com rock and roll, com heavy metal, né, com hard rock. O grunge acabou com o hard rock dos Estados Unidos, que ele voltou só nos anos 2000, né? A sim. A década foi morta. O vocalista do Twisted Sister, tô falando certo? Twisted Sister. É o Dee Snider. Exatamente. Ele tava dando uma declaração que ele falou que, tipo assim, nos anos 90 foi a pior época. Porque anos 80 ele tinha mansão, ele tinha, sabe, empregados, ele tinha tudo, sabe, piscina na casa. O cara tava feito. E aí começou anos 90, o cara não tinha nada, cara. O cara tava quebrado. Então ele fala que, tipo assim, foi uma época horrível. E eu esperava no final da declaração dele ele soltar maldito grunge. Só que ele não soltou. Só pra não ficar que eu tô maluco, a saga do clone foi de 94 a 96 mesmo, do Homem-Aranha. Sim. A morte do Super-Homem foi em 93, seguido pelo retorno. Acho que no Brasil chegou em 94, por isso eu tô com a lembrança de 94. Eu tô com a lembrança por causa de Copa do Mundo, figurinha, álbum. Eu tenho muitas lembranças da banca de jornal. Porque como eu colecionava figurinha, por comprar figurinha que eu comecei a prestar atenção nos quadrinhos, entendeu? Certo. Foi a partir daí que eu comecei a comprar quadrinhos, implorar pro meu pai comprar pra mim quadrinho. Mano. E aí, eu lembro, assim, pra mim, pelo menos a memória mais clara que eu tenho, é que foi a partir do momento da Copa do Mundo, do álbum de figurinhas, e eu comecei a ler Homem-Aranha por causa da Saga do Clone, e comecei a ler o Super-Homem por causa da morte e retorno do Super-Homem. Oi, ó, vou tô pra te falar que eu não lembro se foi em 94 também, que teve também a queda do morcego, acho que foi um pouco antes, quando o Bane quebra a coluna do Bruce Wayne, o Bruce Wayne fica paralítico, e aí o Azrael assume um empate. A queda do morcego é de 93. Ó, bateu na trave aqui. Aqui deve ter chegado em 94, então. Deadpool não começou em 94? Deadpool começou por aí. Não. Spawn também começou por aí também, se não me engano. É, o Deadpool número 1 de 1994. Exatamente, né, cara? A única coisa boa que o Rob Liefeld fez na vida. Ah, outra coisa também importante do Illumination Marvel DC, em 94 de Marvels, que é um gráfico novel foda do Alex Ross. Conta, né, o início do universo Marvel. Não sei se vocês já viram. A capa do Marvels é bem conhecida, assim. Principalmente porque a arte do Alex Ross, pesquisem aí, galera, a arte do Alex Ross é bem ali. E em 94 também teve uma saga da DC que era o Zero Hora. Que é, cara, era mais uma... envolvia bastante coisa do Lanterna Verde, né? Como eu gosto muito do Lanterna Verde, também tem isso na memória, entendeu? Mas a saga também, ela... é outra saga cheia de crise da porra da DC. As crises, só, né? É, a história, né? Inúmeras crises e agora reboot. Falando de super-herói, já que a gente... vamos mostrar quadrinhos com o filme rapidinho. Em 94 teve a porra de um filme do Quarteto Fantástico, que não foi lançado. Roger Corman, puta. Tá ligado? Foi 94, não foi essa merda? Foi 94, cara. Bem lembrado, cara. A gente ia deixar passar essa. Não podia. Cara, perfeito. Esse filme... só que o filme não é perfeito, é horrível. 94, cara, 94 teve uma trinca do Jim Carrey que é de matar, cara. O Máscara, Deb Lloyd e o Ace Ventura. 94 foi o ano de Jim Carrey, né, cara? O cara só fez... O Máscara é um absurdo, né, cara? O Máscara é um absurdo. Não, é, o melhor deles absurdo. É o Máscara, né? Cara, o Ace Ventura, até hoje eu assisto e choro de rir, cara. Não, Máscara eu passo mal também de rir, cara. Debiloide, cara, puta. Galera, vocês que entendem de quadrinhos, no quadrinho do Máscara, quando ele coloca a máscara, ele era todo cômico assim ou não? Ele ficava moda foda. Ele era mais sádico. Eu li o Máscara, curiosamente eu li o Máscara, por mais que eu não conheça. O Máscara dos quadrinhos era completamente diferente do Máscara do filme. Ele era sádico e violento. A HQ era tenebrosa mesmo, né? Pra você ter uma noção, não é a máscara de Loki como é nos filmes. É uma máscara voodoo. Quando ele usa, ele sempre quer fazer aquilo que ele, como introvertido, como o Stanley Ipkiss, que é um cara tipo careca e tudo mais, fudido na vida, não consegue fazer. Ele começa a fazer tudo que ele vai fazer. Então ele vai se vingar da professora dele de, sabe, de primário. Ele vai na escola e rebenta a velha, sabe? Ele levanta, ele joga ela no chão e ela quebra todos os ossos, cara. Então, tipo assim, eu fiquei meio assustado lá no HQ, mas é muito boa, só que é humor negro, não é engraçado. É isso aí. Ó, só pra avisar, Spawn, que é dessa, eu falei que é dessa época, podia ter saído no Brasil, tá? Mas parece que o Spawn é 92. Cara, ó, a gente falou do ano do Jim Carrey, e eu acho que foi o último ano do Macaulay Culkin, tá ligado? Porque ele fez Riquinho e Nunca Mais. Ele fez Anjo Mal também, nesse ano. 94 também, ele fez essas duas porra e, ó, morreu. Então foi o final dele mesmo, Riquinho foi o último. Depois foi Michael Jackson, drogas e, né? Esse ano tem o Sombra também, cara, que é um filme bem bacana com o Alec Baldwin. Pô, o Sombra é bom pra caramba, é um filme totalmente, a galera despreza pra caramba, mas é um... Pô, eu gosto demais desse filme, cara. Cara, eu gosto do Sombra, eu gosto do Fantasma, eu gosto do Howard, foda-se. Essa literatura pulp, né, te agrada. A gente falou que o Schwarzenegger tava entre o Life, o Stallone tava onde? O especialista, cara. O especialista, velho. O especialista, velho. Cena de Charles foda no banheiro, muito massa, que Charleston. Cara, para, não fala isso que me lembrei na minha cabeça a bunda do Stallone. O especialista, cara. Você precisa lembrar da bunda dele, né, que sempre bem boa. Você falou cena de amor dele, a única coisa que aparece é ele de costas, velho. Pô, eu tinha uma lembrança fantástica desse filme. Até assisti depois de velho, achando que eu ia ver a Charleston pelada e eu não vi ia, só cara. O Stallone. Porque ele tá pelado, cobrindo o corpo dela, assim, por cima, então não dá pra ver. O chuveiro, tá ligado? Mas, ó... Chuveiro e coxinha. É o único filme dele de 94. É, o filme é legal, tá ligado? Mas assisti de boa. Se a lembrança for boa, não assista de novo, tá? O especialista me lembrou o profissional. Que a gente citou? Acho que não citou, né? Não citamos Jean Reno e Natalie Portman, o primeiro filme. Natalie Portman, a novinha, né? Sim, filmaço. O Voo do Dragão. Bruce Lee, o maior de todos os lutadores, encarando a máfia italiana. Enfrentando Chuck Norris num desafio mortal. O Voo do Dragão, filme inédito. Hoje, em Tela Quente. Oferecimento All Day. Chegou o seu dia de ser mais feliz. A gente tinha citado a parte de tecnologia que aconteceu em 94 e tudo mais. Vamos lembrar dos games, né? Os games também, cara. O que teve de coisa maravilhosa em 94. Donkey Kong Country, cara. Clássico, clássico. Quem é da época do Super Nintendo vai lembrar do Super Metroid também, um dos clássicos do Super Nintendo. Em 94 eu tinha o Mega Drive, meu segundo videogame depois do Atari. Não, eu não tinha videogame ainda, eu tive videogame só em 97 quando comprei o Super Nintendo. O que eu lembro muito dessa época era aquele FIFA Soccer, e lembro muito do Sonic, obviamente. E sim. Street Fighter, Mortal Kombat, essas coisas. Mas o que a minha lista é Mortal Kombat 2, Killer Instinct. Joguei em 94 James Bond The Duel, que era The King of Fighters é de 94 também. Killer Instinct, né? Sim. Que é também de 94. É The King of Fighters também, né? Tekken Arcade? Yes. Nossa, nem Arcade Tekken. Cara, Donkey Kong Country é um dos melhores jogos que existe, cara. Puta, é. Cara, muito bom. Super Metroid também, ele não é tão popular porque ele era muito difícil. Então, pra vocês terem uma ideia, a primeira vez que eu zerei Super Metroid, eu demorei 16 horas pra zerar. Não viveu no dia. Então, tu imagina assim, um jogo de Super Nintendo, o cara passar 16 horas pra zerar a parada, é muita coisa, né? Eu lembro em 94 que tinha um bar lá da casa dos meus pais, né? E aí eu ia dar uma olhadinha nos fliperamas, era Street Fighter 2, Mortal Kombat 1 e um jogo que era um Tetris, que cada vez que o cara fazia a linha, tipo, desvendava uma foto de uma mulher de biquíni, cara. Eu tô falando sério, velho. Excelente. Você lembra disso aí, Walter? Você lembra desse fliperama? Cara, eu tenho quase certeza que eu lembro desse negócio, porque a nudez nos jogos a gente nunca esquece, né? E eu tenho quase certeza disso. Agora, só voltando um pouquinho, qual o jogo que foi 16 horas pra zerar? Super Metroid. E assim, 16 horas de jogo corrido, né? Porque ele não salvava, né? Ele salvava. Ainda bem, né? Pelo menos porque... É. Só pra lembrar, voltando pra filmes, que em 94 foram 6 filmes de Emmanuel, tá? Pode pesquisar aí. Tudo no mesmo ano? Era. Sim, ó. Emmanuel 2, A World of Desire. bom. Deve ser o Mundo de Desejos, né? Emanuele 3, é Uma Lição de Amor. Imagina a lição, né? Emanuele 4, Fantasia Cancelada. Essa foi a filme da brochada, né? Emanuele 5, Uma Hora pra um Sonho, uma porra assim. Sim. É, Emanuele 6, um final, sei lá que porra que é essa tradução. E Emanuele 7, The Meaning of Love. Cara, em 94 já não era mais a Emanuele que todo mundo conhece. Já era outra atriz que fazia Emanuele, não era. A mais atualizada. Qual que é a Emanuele que ela tem poderes específicos? Né? Toda Emanuele tem um poder louco lá com o perfume dela. Sim. Só que assim, a Emanuele mais clássica. Olha, eu vou dar aula de Emanuele nessa puta. A Emanuele mais clássica para nós brasileiros, tá ligado? É uma série de filmes no começo dos anos 90, acho que eram franceses, se não me engano, tá ligado? Que tinha lá o George Lazenby, lá, que foi o James Bond, que ficava no avião trocando ideia com a Sylvia Crystal, que foi a primeira Emanuele. Que e nesses filmes, isso, nesses filmes, ela fazia Emanuele velha e no avião ela ficava trocando ideia com o George Lazenby, contando as aventuras. Naquela né? época. Ah, isso, naquela época. O George Lazenby era o Mario. Pergunta que mara agora. E aí tinha a Marcela, o Wallerstein, uma coisa assim, que fazia a Emanuele nova. Que aí contava as aventuras dela nova. Esses são os filmes que passaram com rodo no cinema privê assim, aqui no Brasil. Não teve principalmente em 94. Não teve um filme que ela trepa com alienígenas? Então, esse aí, 95 pra cima, eu acho. Que é Emanuele no Espaço e tudo mais. Esse filme de 94 é com a Krista Ellen como Emanuele. Já é um outra sequência. Inclusive, a Krista Ellen, se não me engano, é a Emanuele que vai pro espaço. Assim, eu posso fazer um cast só sobre Emanuele e contar pra vocês. Ah, né? Dá pra perceber, cara. Foi um especialista aí, né? Emanuele é uma das minhas paixões. Contra qualquer ameaça. Inspector, heróis em ação. Inspector, quase. Lembra dessa cena do Rei Leão? Agora você pode levar pra casa. Os iogurtes Yoplait estão dando cenários com os personagens do novo filme da Disney. São 4 cenas e 32 adesivos diferentes para você colecionar. Quem toma iogurte Yoplait cresce forte como um leão. Promoção Yoplait, o Rei Leão. Essa aventura você não pode perder. O Zip Drive foi inventado em 1994, que foi, isso aí foi a liberdade, porque antes do Zip Drive, que você conseguia gravar numa unidade portátil, né, 750 megabytes, antes dele a gente ficava limitado nos disquetes, né, que era, eu acho, era 1 megabyte, os flops, né, não me lembro exatamente quanto, mas era o Zip, você armazenava muito mais coisas, assim, foi uma mega evolução ali. E no ano de 94, na TV, a gente teve a estreia de Friends, cara. Mas foi na gringa, né? Na gringa, aqui nos Estados Unidos. Porque na minha cabeça eu sou americano. Aqui no Brasil, não. Agora lá nos Estados Unidos foi a estreia de Friends. Cara, eu nunca curti Friends. Nunca curtiu? Nunca curti. Cara, eu gosto. Eu também. É muito bom. Eu também, cara, eu sempre curti isso. Não é. Eu sou ponto fora da curva, porque a maioria das pessoas realmente. Vou dar um ponto, Walter, aí. Eu comecei a gostar de Friends. Quando a gente começou a TV a cabo e tudo, eu gostava muito do The Nanny e do Mad About, né? O Friends eu não gostava muito, eu comecei a gostar quando eu comecei a ver os episódios inéditos a partir da quarta, quinta temporada. A primeira, a segunda, a terceira eu achava chatinho. Aí eu comecei a curtir mesmo a partir da quarta e quinta, aí eu viciei. Tá lá no Netflix, eu acho que vou começar então a assistir da quarta temporada pra frente pra ver se eu mudo meu conceito. Pra mim, cara, tipo assim, sempre manteve o mesmo nível. Eu nunca fui de, tipo, assistir assivamente. Teve uma época que eu assistia bastante, tipo assim, casualmente, né? Tipo, um dia eu assistia. E curtia, cara. Pra mim, todas as temporadas era o mesmo nível. Tá, no Japão, em 94, passava Blue SWAT, pesquisem aí. Teve o movie do Kamen Rider J. Não, pesquisem aí não. Você vai citar pelo menos pra quem tá ouvindo, porque eu não sei o que quer dizer. O Blue SWAT é uma série de Metal Hero, de estilo o Inspector que passou por aqui. Ah, Inspector de 94. Teve o movie do... Não, Inspector de 91, eu acho. Passou aqui em 94. Ah, não, passou aqui, na verdade, um pouco mais pra frente. O... Mas tudo bem, tá na raia. O Kamen Rider J, que é um movie, um filme de um Kamen Rider que ficava gigante. Sim. Igual Ultraman, mesmo esquema. E teve também o Super Sentai da época. Super Sentai Ranger. Uma série, não, foi Kakuranger 94. Kakuranger? Ah, é mesmo, os ninjas. O Ranger fechou em 94 e Kakuranger iniciou em 94. Então você nomeia a série aquela que iniciou. Sim. Né? Aí Kakuranger aqui, que a versão americana dele é aquele Alien Ranger, né? Porque... É, que apareceu só no meio da temporada da Mighty Morphin. Pra quem não sabe, Super Sentai são Power Rangers, só que a versão original é japonesa. Exatamente, porque os Power Rangers pegam as imagens que os japoneses fazem de luta e montam as historinhas. Já teve uma série de TV de 1994 que foi muito cultuada ali pelas crianças, que inclusive agora tá rolando uma exposição aqui em São Paulo, que é o Castelo Rá-Tim-Bum, né? 94. É, nossa, é, de 1994. É, essa exposição eu ainda não fui, mas eu quero ir, porque inclusive quem vai é só adulto, né? Porque o pessoal que curte essa história. É da... E eu nem era criança, eu tinha 22 anos, mas eu achava foda a direção de arte daquilo. Eu achava impecável, muito punk mesmo, o Castelo Rá-Tim-Bum. O Karl Hamburger, olha só. O criador, ele, cara, é muito inteligente, cara. O que ele fez ali no, na série é maravilhoso. E outra, é. Não é só, tipo assim, eu achava que era mais adulto, que era o pessoal da época e tudo mais. Levando as crianças, né, seus filhos. Não, eu tava hoje na minha sala de aula e o pessoal deu a ideia da gente ir nessa exposição. Que a gente também assistiu quando era criança. É, não sei quanto tempo ficou no ar, né? Não, até hoje. Ah, passa até hoje? Passa até hoje, cara. Na cultura, eu assisti na cultura e hoje eu não sei se continua, mas mesmo assim passa no canal Rá-Tim-Bum. Rá-Tim-Bum, é. Em 94 foi legal na cultura que você assistiu com essa Rá-Tim-Bum, você assistia Doug, você assistia Pedra dos Sonhos, tá ligado? Que pariu. Era muito desenho maneiro em 94 na cultura. É verdade, Doug Funny, é verdade, é a Pet Maionese. Em 94 acho que passava a TV Colosso também, não passava não? É, se não me engano, era a TV Colosso mesmo, né? É, na Globo, né? Acho que em 94 a Angélica foi pro SBT e desbancou a Mara. Mas eu lembro que em 94 teve os guerreiros tatuados de Beverly Hills. Beverly Hills, puta, que é muito ruim, cara. É, ó, TV Colosso é de 93 a 97. Ah, mas tá na raia. É, tava passando na época. É, cara, o desenho do X-Men... Nossa, e o melhor desenho da X-Men, né, cara? Pô. É o da Fox. Ah, cara, pegou porque eu fui assistir no Netflix e, cara... Fudeu. Tá certo, eu tenho 17 anos, não acompanhei tanto a série, eu lembro de muitos poucos episódios. Na época eu não acompanhava porque eu não era nascido, mas eu falo nos anos 2000, quando eu fui assistir, eu fui muito pouco. Quando eu fui... Não, eu vou tentar ver nos dias de hoje. Tipo assim, que a idade que eu tenho e tudo mais. Não consegui, cara. E olha que eu sou muito liberal com esse tipo de coisa. É o melhor desenho que tem do... Dos X-Men, sim. Sim, assim, até hoje. Ah, o desenho do Homem-Aranha também é de 94. Homem-Aranha Mauricinho. Sim, não, do Bobadão. Homem-Aranha Bobadão. O cara é gigantesco. Não era o Homem-Aranha aquilo lá. É, era o Homem-Aranha Mauricinho, né? Ele aprendeu com o Léo Stronda, porque, cara, o cara tá gigante. Mas era um desenho legal também. Apesar da dublagem meio tosca, né, aqui no Brasil. 94 teve Troopers, que foi outra adaptação vagabunda da Saban, que faz Power Troopers, né? Usando Metalder e Spielberg, conhecido no Brasil como Jaspion 2. Sim. Sabe? Teve uma série chamada Mantis, que eu achava legal, só que não teve mais uma temporada. Eu acho que em 94 assistiu uma série chamada Viper, que o cara tinha um carro Viper e o Viper virava carro. É, tá ligado. Não sei de 94, mas são lembranças que eu tenho de 94, tá? Porque acho que também serve, né? Vale também, né? Sim, sim. Na novela das 6 tinha Tropicalente, jamais esquecerei. Sonho meu. E Tropicalente era do Walter Negrão, que vai passar no Viva, tá ligado? Ganhou uma enquete aí. Na novela das 7 teve A Viagem e 4x4. A Viagem? Caraca, A Viagem é de 94? 94. E na novela dos 8, e a das 8 tem a Fera Ferida, adorar. Fera Ferida, legal. E Pátria Minha. Eu não lembro muito de Pátria Minha. Fera Ferida eu lembro mais, porque Fera Ferida tinha o Raimundo Flamel. Raimundo Flamel, é. Raimundo Flamel. O que é o Edson Celular, né? O Cavaleiros do Zodíaco começou a ser exibido no Brasil pela Rede Manchete em 1994. Olha só, cara. 1º de setembro. E eu não tenho nada a declarar, porque eu assisti Cavaleiros do Zodíaco na Play TV e não lembro mais nada. Nossa, na Play TV. Você tá uma noção. Mas vocês assistiam o Gil? Gil, que é grande fã da cultura japonesa. Já assistiu, Gil? Cavaleiros do Zodíaco? É, você assistiu na época. Na época, cara. Na época, pô. Assistia Cavaleiros do Zodíaco, Shurato. Churata era da época também? Cara, meu pai assistia também, cara. Meu pai era do trabalho e ia querer ver tudo. Tava na formação então, né? É, e o Yu Hakusho também, mais ou menos nessa época aí. E o Yu Hakusho eu vejo meu chefe assistindo. Eu entro na sala dele e tá lá assistindo. É legal que, tipo assim, eu posso entrar a qualquer hora, ele tá lá assistindo, cara. Caralho, e ele ganha pra isso? Ganha. Que ótimo. 94 de novela, eu só vou poder falar a viagem, porque eu lembro da época que passou no Vale a Pena Ver de Novo. Com efeitos especiais maravilhosos do céu e inferno. Assim. Uma pergunta, na viagem é o que tinha a Dercy Gonçalves? Não, Dercy Gonçalves. Não, essa foi depois, a de 97. Viu? Só se fosse fazendo papel do capeta, né? Puta que... A Dercy fez um anjo em Deus Nos Acuda. Ah, é mesmo, que ela tipo... O céu era tipo o centro de comandos Power Rangers, né? Tinham vários monitores. Ó, o Nelson Mandela assumiu a presidência da época do Sul 94. Ah, isso teve comoção mundial, né? Porque ele saiu da cadeia, né? E logo na sequência já assumiu lá o mandato dele. Pô. Ele assumiu já com aquela roupa laranja ainda da cadeia, de tão rápido que foi. Saiu e já foi direto assinado. É. Em 94 teve uma novela no SBT, éramos seis. Todo mundo deve lembrar, pelo menos eu acho. Você não deve lembrar, Rafael. Eu não. Teve também As Pupilas do Senhor Heitor. Que é um nome fora de série, né? Silvio Santos tá de parabéns. Fantástico. Teve um episódio do Caso Especial na Globo, que era A Desinibida do Grajaú. Olha, cara, isso daí não virou, tipo, um episódio daquela série As Brasileiras? Cara, que Caso Especial é o início dessa parada, né? Confissões de Adolescente e a Xuxa começou o Xuxa Park ao sábado. Não foi onde pegou fogo no lugar? Sei lá. Chegamos à parte de indicações, eu vou pedir para o Gil fazer a indicação para essa semana. Opa, eu indico para vocês aí um outro podcast, que é o Bondcast Brasil, que é o podcast sobre James Bond, só que a gente fala sobre tudo. É 60% James Bond e 40% Zona, tá bom? Aí acessem por enquanto no endereço comunidade007brasil.com.br. Eu indico essa classe literária aí tão, tão marginal, né, que foram eles. Eu acho que é bacana a galera ler o Charles Bukowski, o Jack Kerouac, John Fante, esse pessoal aí que enchia a caveira de calvados, como diria o Asterix, e saía escrevendo depois, né, ouvindo jazz e tudo mais. É bem divertido e abre um pouco a cabeça da gente para outros mundos. Bem legal. E quero indicar também o meu podcast, posso? Claro, pode indicar sim. É o Academia Brasileira de Tretas. tá lá no hospedado no SoundCloud. Toda semana um episódio novo. Cara, a minha indicação é um filme que eu já citei aqui, que é um filme muito bom, que é o Apocalipse Now. Puta, cara. Coppola, clássico, clássico, clássico. Quem não assistiu ainda pode assistir, um filme muito bom, com o Martin Sheen, pai do Charlie Sheen, do Esteves, Marlon Brando, Harrison Ford aparece um pouquinho, tem uma galera, Robert Duvall, tem muita gente bacana que aparece. É do Coppola, não, o filme. É do Coppola, Francis Coppola. Sim. Da geração ali dos anos 70 do cinema estadunidense, do Coppola, do Martin Scorsese, dessa galera aí. Essa galera. Que é, exatamente, que Nova é... Nova Hollywood. Exatamente. Ele tem uma versão dele que chama Apocalipse Now Redux, que tem mais de 3 horas, que é longo pra caramba. Que é tipo assim, você não quer viver, tipo assim, hoje eu não quero fazer nada, só quero assistir um filme. Aí você vai assistir essa versão. Não, eu até ia dizer assim, pra quem vai assistir pela primeira vez, assiste a versão normal. Sim. Aí depois que você assistir, se gostar, assiste a versão Redux dele, que tem muito mais coisa, também é legal pra caramba. Se assistir pela primeira vez a Redux, você pega nojo. O filme não acaba nunca mais. Muito longo. Eu vou indicar um filme... que geralmente indico filmes aqui nas minhas indicações, né? Dessa vez eu vou indicar o filme A Cor do Dinheiro, de Scorsese, de 87, acho que é precisamente 87, que tem o Tom Cruise, na época do galã, né, Top Gun e tudo mais, né? Você achava ele bonito nessa época? Não achava, cara. Nunca achei. Só pra saber. Ah, tá. Você achava? Eu acho ele bonito até hoje. Você acha? Bonito não era mais a bunda, né? Voltando àquele assunto, bonito não era mais a bunda. Não, não. Tô mais light. O filme também tem o Paul Newman, né? Ator clássico, fazendo, voltando a fazer o papel que ele já tinha feito num filme, o qual eu não lembro o nome. E esse filme é como se fosse uma continuação desse filme original que ele tinha feito. É um filme sobre, curiosamente, é um filme sobre sinuca. Scorsese fazendo um filme sobre sinuca, bilhar. E mostra o Paul Newman, um veterano jogador, só que ele não tá jogando mais por um problema que ele tem. E eu não vou revelar o que é pra não dar spoiler pro filme. E aí ele, de repente, encontra o Tom Cruise com um jovem jogador, que é um cara que nunca erra ali no jogo, né? O cara era tão bom quanto ele foi quando era jovem. Aliás, essa parte quando ele era jovem é mostrada no filme original. Vou procurar, vou colocar aí no post pra vocês verem. E aí ele vê nesse garoto a oportunidade de ganhar dinheiro, né? Então, tipo assim, como ele disse, trata tudo sobre dinheiro. Só que aí tem os conflitos com o garoto e tudo mais, tem a namorada do garoto. Enfim, é um filme muito legal. É um filme que, tipo assim, é considerado um filme menor do Scorsese, né? Porque nos anos 80 ele não tava fazendo tantos filmes, não era tipo que nem hoje, que o cara vai e lança vários filmes premiados e tudo mais. Mas é um filme muito legal. Eu acho que não é de 87, não. 87 acho que ele tava fazendo na última Tentação de Cristo. É de 86. Confirmando aqui, de 86 o filme. Então chegamos ao final de mais um podcast Banco de Cérebros. Agora é edição de 1994. Ou seja, daqui a um tempo. Ou quem daqui sabe. 10 anos a gente fala de 2004. Não, não. Tô brincando. Esse ano ainda, cara. A gente, daqui a um tempo faz fazer de 2004. E eu gostaria de agradecer aqui ao Gil. Obrigado. É isso aí. Finalmente, né? Finalmente, né, cara? É. Já participei o quê? Duas vezes do podcast? Três vezes. Quatro vezes? É, pois é. Participei. Recorrente quase já. Recorrente já e fiquei enrolando o Gil pra chamar ele pra gravar um podcast, enrolando e finalmente. O Gil te enrolando também pra confirmar também alguma data, né? Exatamente, a gente ficou naquela do vamos marcar, né? E demorou pra caramba. É, isso. Mas agora finalmente saiu. E se Deus quiser, é o primeiro de muitos, vamos ver. Com certeza, cara, é o primeiro de muitos. E gostaria de agradecer ao Lucian. Ô, velho, a gente que agradece aí, cara. Tu já participou tantas vezes com a gente, nada mais disso que a gente participar contigo aqui também, né? Exatamente. Aliás, acessem lá o Podcast Brasil, eu vou colocar o link aí no post. Super recomendadíssimo, quando sair um podcast eu divulgo também aí no, na fanpage do Banco de Cérebros. Muito legal, a última edição que vocês lançaram, eu acho que quando esse podcast sair vai ser essa última, que é de colecionadores, né? De coleção. Então, tipo assim, eu até divulguei na fanpage, o pessoal escuta lá, que é muito legal, tem várias edições, tem algumas que eu participei, enfim. E eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Walter, que é a segunda vez que participa, tá no ano de 84 e agora de 94. Valeu por ter participado, cara. O prazer foi todo meu. No dia de 2004, não aconselho você me chamar de novo, não. Escolha alguém mais jovem. Foi o ano que eu entrei na esclerose múltipla, saca? Sim. Aliás, por curiosidade, o que você tava fazendo mesmo? Tipo, esclerose múltipla? Já não tava mais na vibe da época? Como que era? Em que ano? No 2004, o que você tava por fazer? Puta, 2004... Ah, cara, nem lembro. Não, mas eu já tinha ganhado bastante responsabilidade, já tinha parado de fazer todas as merdas que eu... Já não tava mais saindo, né, por aí, né, se aventurando. Não, puta, o lance da viagem eu não parei até hoje, assim, mas... Mas as besteiras que eu fazia até os 25 anos eu já tinha parado de fazer, já. Mas beleza, cara, é isso aí. Mais uma vez, obrigado. Pessoal, acessem lá Academia Brasileira de Tretas, né? Muito legal. Isso lá no SoundCloud, link aí no post. Enfim, isso, terminamos mais um podcast. Acessem nosso site, que é o www.bancodecerebros.com.br. Tem o Facebook, Twitter e YouTube e mais alguma coisa? Não sei, tudo/ Banco de Cérebros, tá tudo certinho. De Banco de Cérebros, mas vocês vão conseguir achar, tem todos aí no site. Eu espero participar do de 2094. Ah, esse vai ter, com certeza. Aí depois a gente aproveita 5 anos depois e faz o de Homem-Aranha 2099. Pode ser, com certeza. Pode ser. Tem também a nossa playlist no Spotify, que quem, mesmo que você não tenha Spotify, você pode escutar. Então clica aí no link que tem no site e escute todas as nossas músicas. E tem desde Bonde da Estronda a clássicos de músicas de 84, de filmes como Top Gun, e é uma loucura. Mas é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado e até mais. Falou. Valeu. Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devoluções de cérebros não são aceitas.